O bonde tá formado. MVB, o Camila CDD, junto e misturado, é lado a lado. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para. Tamo junto novamente, os pretos da favela que virou linha de frente. Acreditando, carregando no peito, emergindo do fundão, fazendo do nosso jeito preto. Pra quem não acreditou, veja bem que se enganou. O bonde passou, levantou poeira, atropelou, quem não foi ficou. Deixa que agora a favela invade, cada vez mais junto é nós fortalecendo a cidade. Demorou, é nóis, cantando numa só voz, com a sagacidade de um animal veloz. Quem é pisoteado a vida ensina a ser feroz. Não dá pra aguardar ficar debaixo dos lençóis. Vamos, que a caminhada é longa, o bonde não para. Tem que tá ligeira que só aluga pra quem encara. Na vida vivida, sofrida, já demo a partida. Vem comigo que a passagem é só de ida. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. É pra neguinho chapar e não desacreditar que é possível a conexão com o Ceará. A coletividade existe em qualquer lugar. Tem que se ligar, se conectar pra poder constar. Que aqui ninguém espera, todo mundo corre a fera. A credibilidade supera o otário que vira fera. Falando mal daquilo que tá dando certo. Não faz nenhuma mais na foto que tá perto. O bonde vai, muitos vão ficar pra trás. Ocupar vários espaços é o nosso plano de paz. Queremos muito mais, veja aqui como se faz. Dando sequência na luta dos nossos ancestrais. Que deixaram a guerra para nós como herança. A guerreira do gueto tá no jogo e não se cansa. No bonde só quem é? Na fé, é nós. Já é, homem, mulher, firmou, falou. Quem não se confirmou, mete o pé. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. É pra neguinho chapar. Toco pra vários espaços é o nosso plano de paz. Tem que se ligar, se conectar pra poder constar. Ocupar vários espaços é o nosso plano de paz. Demorou, é nóis. É pra neguinho chapar.